A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Vamos já à sugestão musical do Pedro Oliveira. Para começar, teremos os Imagine Dragons. Os Imagine Dragons são uma banda de indie rock formada em Las Vegas. O nome do grupo é um anagrama, mas a palavra original é desconhecida, exceto para os seus membros. O seu novo CD é esperado para meados de fevereiro e podemos já esperar as músicas ainda não confirmadas: I Bet My Life, Gold, Warriors, Battle Cry, Monster e Who We Are. Vamos então ouvir Battle Cry. Depois desta boa sugestão musical, passemos a uma notícia de âmbito internacional bastante surpreendente e que vai trazer aí uma revolução na tecnologia. Nas notícias de âmbito internacional, esta semana trago o fabrico de bonecos a partir de impressoras 3D. O tempo de vida das patentes associadas à impressão a três dimensões está a chegar ao fim. Peritos antecipam uma mudança radical não só no armamento, mas em toda a indústria. Durante muito tempo, a impressão a três dimensões, 3D, foi vista como um brinquedo, mas o seu uso cada vez mais diversificado, principalmente na indústria de defesa, pode anunciar uma nova revolução industrial, de acordo com os especialistas. Para muitos, a impressora a três dimensões continua a ser um gadget, apenas funcional para reproduzir pequenas figuras de plástico. Mas com o fim da validade de várias patentes-chave, as novas impressoras capazes de usar metal, madeira ou tecido tornar-se-ão muito mais acessíveis, o que pode sugerir uma mudança histórica para o mundo da manufatura. Sempre a perseguir as novas tecnologias, a poderosa indústria da defesa está na vanguarda desta inovação. O Exército dos Estados Unidos anda a investir com força na impressão 3D, a fim de produzir uniformes, pele sintética, para ajudar a curar ferimentos dos soldados e até mesmo alimentos. Os investigadores do MIT até já inventaram a impressão a quatro dimensões, em que alguns materiais se transformam quando entram em contacto com outros elementos, como a água. Esta inovação poderá permitir no futuro a produção de uniformes camaleões que mudam de cor em função do ambiente envolvente. Esta tecnologia tem já as primeiras aplicações práticas. No fim de dezembro, a tripulação da Estação Espacial Internacional pôde fabricar uma chave inglesa cujo design foi enviado da Terra graças a uma impressora tridimensional feita especialmente para situações sem gravidade. No fim de 2013, uma empresa britânica, um gigante do armamento, integrou pela primeira vez uma peça de metal impressa a um avião de combate Tornado. Num vídeo recente, a empresa apresenta possibilidades futuras para a utilização desta tecnologia, incluindo a impressão tridimensional de um avião. É uma ideia a longo prazo, mas temos efetivamente o objetivo de construir um avião utilizando exclusivamente a tecnologia de impressão 3D, explicou Matt Steven, responsável pelo departamento de impressão 3D da empresa britânica. A capacidade de enviar impressoras 3D para o campo de batalha poderá também transformar as técnicas de combate e a indústria de defesa, sublinhou Peter Singer, especialista que pensa sobre como será a guerra no futuro no seio da New American Foundation, uma fundação pública dos Estados Unidos. Os soldados colocados no extremo do Afeganistão poderiam criar um software para fabricar uma peça em falta e imprimi-la, longe das linhas de produção das fábricas de armamento. No contexto da política externa, a tecnologia tornaria absurdas certas sanções que estão em vigor. Os Estados Unidos impuseram sanções, sobretudo desde peças de substituição para aviões de combate até o equipamento petrolífero. Mas a impressão 3D poderá tornar estas sanções completamente obsoletas, que constituem uma parte crucial da política externa há mais de uma geração, sublinhou Peter Singer. Mas esta facilidade de se construir armas fora dos circuitos industriais fará também emergir novos riscos, antecipando os especialistas. Imagine-se peritos em explosivos do Médio Oriente, que começam a fabricar bombas, que se parecem com objetos do cotidiano ou um lobo solitário que imprime uma arma em plástico que pode enganar o sistema de segurança que controla a entrada da Casa Branca, adverte Alex Chausovski. Mas além dos riscos de segurança, esta tecnologia poderá sobretudo criar uma revolução económica com consequências imprevisíveis. Se cada pessoa começar a imprimir os bens de que necessita, os países cujas economias se apoiam na produção de jogos ou de vestuário à custa de mão de obra barata podem vir a enfrentar um problema. Para se perceber a ameaça da impressão 3D, veja-se até que ponto a China depende do seu setor industrial de baixa gama, refere Alex Chausovski. A impressão 3D foi inventada na década de 1980 e é uma tecnologia mais velha do que muitos imaginam. Mas está a viver um novo interesse porque as patentes que restringiam o uso da tecnologia original vão cair, o que permitirá uma competição que se espera que resulte em máquinas mais baratas e com mais qualidade. Com a impressão 3D, poderíamos criar produtos que não poderiam ser fabricados com os métodos tradicionais, defende Alex Chausovski. É difícil prever a extensão das implicações desta tecnologia. Esta é a primeira vez, depois de muito tempo, que surge algo que vai provocar uma mudança radical na engenharia industrial, defende por sua vez Matt Steven. Não estamos a fazer simples progressos, estamos a reinventar as regras. Pois, isto é impressionante. Os meninos e as meninas já se tinham apercebido desta notícia, de que isto pode vir a revolucionar tudo, desde a economia. Reparem que os países que vivem destas pequenas indústrias de baixa gama, como está aqui, como citou na notícia a Inês, tudo isto se pode alterar. E depois nós temos uma impressora em casa onde podemos imprimir, ter os objetos que queremos. E isto seria uma revolução extraordinária, não é? Seria para aí uma quarta ou quinta revolução industrial. O que é que te parece, Carolina? Assusta-te? Assusta-te este mundo? Sim, quer dizer, não é assustar. Mas tem-se a noção que isto pode vir a alterar tudo. Sim, claro, mas acho que é um passo tão grande para a humanidade e é tão extraordinário como a tecnologia consegue. Podem evoluir, pois. Porque nós não podemos. Nós olhando para a história percebemos que a evolução aconteceu sempre e, portanto, sempre, é natural. Sempre. É natural. E vai continuar. Exatamente. Nós é que às vezes temos a sensação que nós chegámos ao topo. Paramos e. Não, pois, mas não, não. É óbvio que a tecnologia. A ciência vai continuar a evoluir, vai continuar a haver guerras e vai. Exato. Pior é se podem obter armas pois, com a facilidade. Muito facilmente. Pois é. É um grande problema. Inês, ficaste impressionada com esta notícia? Já tinhas visto nos jornais? Sim, já tinha ouvido falar e fiquei bastante impressionada. Porque é um passo tão grande, como a Carolina diz. É uma inovação fantástica, em parte muito boa, mas que também pode ser usada para fins muito mal. Exatamente. Pode conter riscos enormes, não é, Pedro Andrade? O que é que te parece? Depois começam-se aquelas componentes dos automóveis. O que é que tu achas? Isto vai revolucionar o desporto motorizado. Também. Achas bem? Sim, por um lado é bom. Poderá ser bom? Sim. Provavelmente é capaz de não ser. Na minha geração já não vai ser. Na vossa não sei. Porque isto são processos que algo demorados, até pelas implicações que isto tem. Não te parece, Michael? O que é que achas? Achaste uma notícia pouco credível? Ou pelo contrário, achas que isto é perfeitamente execuível no futuro? Sim. Acho isso normal e isso vai acontecer e. É evolução. E vai ser o nosso futuro daqui a 20, 30 anos. Muito bem, lá estarás para ver, não é, Michael? E tu, Daniel, ficaste impressionado? Fiquei. Agora, quando quiseres um objeto, vais à impressora e pronto, já não precisas ir à loja comprá-lo. Não é, Patrícia? Que te parece? Mas as viagens temos que continuar a fazê-las. Não há nada a fazer. Pronto, as viagens temos mesmo de ir. Não podemos fabricar em casa. Olha, aí está algo que não podemos fabricar na impressora 3D. Rádio Boa Nova. Ler, também não podemos fabricar nem impressora 3D, pois não, Inês? A sugestão de leitura vai valer sempre. O que é que nos trazes desta vez? Hoje trago a história de um lendário restaurador de arte e espião ocasional, Gabriel Alon. Está em Veneza a restaurar um retábulo veronese quando recebe uma chamada urgente da polícia italiana. Julian Isherwood, o excêntrico negociante de arte londrino, deparou-se com o cenário de um homicídio brutal e agora é suspeito do crime. Para salvar um amigo, Gabriel tem não só de descobrir os verdadeiros assassinos, como também encontrar a mais famosa das obras de arte desaparecidas, a Natividade com São Francisco e São Lourenço de Caravaggio. A sua missão levará a Londres, Paris e Londres, aos submundos do crime em Marselha e Córcega e finalmente a um pequeno banco privado na Áustria, onde o homem perigoso guarda a fortuna suja de um cruel ditador. Ao seu lado, o espião tem uma jovem corajosa que sobreviveu a um dos piores massacres do século XX e que tem agora a possibilidade de se vingar da dinastia que lhe destruiu a família. Um cativante livro de Daniel Silva, O Assalto, é um livro que não quererá parar de ler até acabar. Muito bem. Deve ser uma leitura entusiástica essa. Rádio Boa Nova. Passemos à política europeia com o nosso Michael Krasovski, que desta vez nos traz, pois claro o quê, as relações entre o Leste e o Ocidente. Entre a Rússia e os Estados Unidos. Muito bem. O ministro dos Negócios Estrangeiros advertiu que a promulgação pelo presidente norte-americano da lei que autorizava novas sanções contra a Rússia devido à crise na Ucrânia pode congelar por muito tempo as relações entre Moscou e Washington. O aviso foi transmitido ao secretário de Estado norte-americano John Kerry durante uma conversa telefónica na qual Sergei Lavrov destacou que a nova lei vai ameaçar a Rússia com as novas sanções, pode minar por muito tempo a possibilidade de uma cooperação normal. Barack Obama afirmou não pretender introduzir mudanças no regime das sanções da Rússia, que vive uma terrível crise económica, mas realçou que a sua administração vai continuar a rever e calibrar as sanções para responder às ações russas. E tu não achas nada bem essas sanções do Ocidente à Rússia? Claro que não acho bem, mas olhando para a América, é a única coisa que eles podem fazer, acho eu. Mas achas que se compreendem, se aceitam? Nós relações não aceitamos, vocês pelo que parece aceitam. Pronto, ele está numa de provocação, leste-oeste, o que é que vocês dizem, meninas? Acham bem que se apliquem sanções económicas à Rússia? A propósito destas sanções, Michael, a Rússia sofreu recentemente uma brutal desvalorização da moeda. A Rússia está sofrendo muito agora em planos económicos e. Mas isso. Mas vocês superam, nós não é? Forte. Nós vamos superar. Claro, eu e o Putin não sofreram. Não, nós já superamos tantas coisas, não é isso que nos vai abalar. Pois claro, quanto mais vos atacam, mais fortes vocês se tornam, não é? claro. Muito bem. Mais fortes do que já são, isto, atenção. Isto é a mãe Rússia a falar. Comparado com Portugal, até são beneficiados porque, a nível económico, porque tem muito mais dinheiro que o nosso país. Pois tem, não tem. É isso. Agora o comércio russo vai se virar, como a Europa e os Estados Unidos viraram-nos as costas, nós vamos virar para os outros sítios, vamos apoiar mais as nossas indústrias, aquilo que foi comprado vamos fazer nós. Nós, reparem nós, no termo que ele usa, nós. Ele vive em Portugal, mas diz nós, os russos. Sim, nós. E vamos virar para a China, para mais para a Ásia, porque pronto, já que nós não podemos fazer nada, as pessoas são assim, vocês também eram nossos vizinhos e ainda continuam. Mas... E lembro-te, Michael, que tu, para além de nosso vizinho, moras em Portugal e és cidadão português. Portanto, estás assim numa ambivalência entre o leste e o oeste. Não. Eu sou completamente russo. És completamente... Mas tens nacionalidade portuguesa, certo? Mas nacionalidade não explica Mas nada. Foi porque os teus pais a pediram, não foi porque tu a pediste. Pois, é verdade. Pronto, eu tenho a impressão que tu, quando te tornares adulto, provavelmente vais regressar à Rússia. O que é que tu dizes? Não sei. É muito difícil, mas provável é que não. Queria, mas eu não vou poder. Depende, como se orientar a tua vida. O teu irmão já nasceu em Portugal? Sim. Pois, tu vieste com 9 anos? 8. Já veio fazer 9 cá, já fez quase toda a escolaridade cá. Pronto, mas como veem, ele é completamente pró-russo, pró-Putin. É a opção dele, obviamente, e tem direito a ela. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Pois podemos passar agora a uma biografia interessante de uma senhora que foi importantíssima, foi uma feminista e uma mulher, uma grande lutadora. Carolina Beatriz Ângelo, natural da Guarda, nasceu a 6 de abril de 1878. Esta foi uma médica feminista portuguesa. Passou sua adolescência na terra natal e, depois de concluir o liceu, foi para Lisboa, onde entrou nas escolas Politécnica e Médico-Cirúrgica. Acabou por concluir o curso em 1902. No ano em que acabou o curso, casou-se com Januário Barreto, que era seu primo e um ativista republicano. Pouco tempo depois, tornou-se a primeira mulher a operar no Hospital de São José, dedicando-se mais tarde à ginecologia. Iniciou a militância cívica em conjunto com outras médicas em 1907. Começou a aderir a movimentos feministas a favor da paz e da implantação da República. Tornou-se defensora dos direitos das mulheres, nomeadamente o de votar. Por toda a Europa havia imensas sufragistas que lutavam pelo direito do voto da mulher. A Nova Zelândia foi o primeiro país a concedê-lo em 1893. Uma das primeiras leis eleitorais portuguesas reconheceu o direito de votar aos cidadãos portugueses com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Ora, Carolina viu aqui uma oportunidade de a subverter a seu favor, dado que ficou viúva muito cedo, possuía uma filha, era instruída e tinha mais de 21 anos de idade. Dirigiu ao presidente da Comissão Recenseadora do segundo bairro de Lisboa um requerimento do sentido do seu nome ser incluído no novo recenseamento eleitoral a que tem de proceder-se. O pedido de Carolina foi rejeitado, mas como não era uma mulher desistir, esta apresentou um recurso em tribunal argumentando que a lei não excluía expressamente as mulheres. Então, a 28 de abril de 1908, o juiz João Batista Castro decretou a sentença que ficaria para a história. Excluir a mulher só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo e em oposição com os próprios ideais da democracia e justiça proclamadas pelo Partido Republicano. Onde a lei não distingue, não pode o julgador distinguir. E mando que a reclamante seja incluída no licenciamento eleitoral. Assim, a 28 de maio de 1911, nas eleições da Assembleia Constituinte, Carolina Beatriz Ângelo tornou-se a primeira mulher portuguesa a exercer o direito de voto. Mas claro que houve um pequeno acidente que a própria se dignou a publicar no jornal A Capital. No final da primeira chamada, o presidente da Assembleia de Voto, Sr. Constâncio de Oliveira, consultou a mesa sobre se deveria ou não aceitar o meu voto. Consulta, na verdade, extravagante e, porquanto, estando licenciada em virtude de uma sentença judicial, a mesma não tinha competência para se intrometer no assunto. Carolina Beatriz Ângelo morre de síncope cardíaca a 3 de outubro de 1911. Deixa como testemunhos para a posterioridade duas críticas à República e aos republicanos. A não ser o nosso Afonso Costa, o resto não vale dois caracóis, disse. O seu gesto teria como consequência imediata um retrocesso na lei. O Código Eleitoral de 1913 determinava que, sem eleitores de cargos legislativos, os cidadãos portugueses do sexo masculino, maiores de 21 anos, ou que completem essa idade até ao termo das operações de recenseamento, que estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, saibam ler e escrever português e residam no território da República Portuguesa. As mulheres teriam então que esperar por Salazar e pelo ano 1931 para lhes ser concedido o direito de voto, e ainda assim com restrições. Apenas podiam votar as que tivessem cursos secundários ou superiores, enquanto os homens continuavam a bastar ler, saber e escrever. Pois essa de se terem que esperar por Salazar, ponto e vírgula, porque só podiam votar as que podiam. As que tinham cursos secundários ou superiores, quais eram as mulheres ou quantas eram as mulheres? Muito poucas, muito. Exatamente. Porque mulheres, o voto concedido à mulher em Portugal em pleno direito só foi concedido há muito pouco tempo, em 1974, com o 25 de Abril. Pois é. Esta mulher, de facto, é um exemplo, porque foi uma das grandes lutadoras, reparem, pelo direito de voto e por outros direitos das mulheres. Se bem que esta questão do direito de voto não existiu só em Portugal. Claro que não. Existiu. As sufragistas por toda a Europa. Exatamente. E nos Estados Unidos. Fora. Aliás, foi só após a Primeira Guerra Mundial, no contexto europeu e americano, foi só após a Primeira Guerra Mundial que as primeiras mulheres, os primeiros países concederam o direito de voto. Porque até aí considerava-se que a mulher não podia votar. Já agora sabem porquê? Porque é que era vedado? Tu dizes aí a certa altura que não era vedado só pelo facto de elas serem mulheres. Pois. Mas porquê vedar a possibilidade de voto, sabes? Supostamente o elo mais fraco. Mas elo mais fraco porquê? Não sei, porque nós é que tínhamos filhos, nós é que arrumámos a casa, nós é que tratávamos das pessoas. Eles trabalhavam e iam para os copos com os amigos. A Inês, portanto, está aqui a dizer que tinha a ver com a questão da instrução, e tinha. Porque vocês sabem que durante muito tempo a mulher, e mesmo na nossa história isso aconteceu durante todo o Estado Novo, a maior parte das mulheres não lhes era permitido, pelas próprias famílias, a continuação dos estudos, portanto eram muito pouco instruídas. Tu referes aí a Primeira República. A Primeira República foi muito avançada, em vários contextos. No entanto, não deu o voto à mulher. E a razão principal porque não dava o voto à mulher é porque ela não tinha instrução e era... Mas isso não era culpa dela, obviamente, era por culpa da sociedade que entendia que a mulher não devia ter instrução. A sociedade tinha um bocado de medo da mulher instruída. Mas Carolina, o que está a acontecer neste momento é que nós sabemos que é muito... na nossa história recente, de facto, está-se a dar o fenómeno de que as vossas mães, muitas das vossas mães tiveram já acesso ao ensino, vocês estão a tê-lo, em igualdade de direitos com os homens, e está a fazer com que no ensino superior, neste momento, a esmagadora maioria dos alunos são mulheres. Em todas as profissões as mulheres estão em grande maioria, mesmo nos cursos que eram tradicionalmente de homens, e portanto isto é um fenómeno relativamente novo na história, não é? Não sei porque é que as mulheres tinham que ser... castradas. Pois é. Que interessava à sociedade. Tanto o homem como a mulher é ser humano, e todos claro. Temos as mesmas capacidades. E direitos. E o que é uma coisa, a mulher não poder votar é uma coisa assim... que nos parece hoje estranha, mas tinha a ver com esses fatores. Eu acho que continuo a achar que a sociedade tem e tinha medo da mulher instruída. Provavelmente. Porque, olha, Carolina, o que acontecia na Primeira República também tinha a ver com o facto de a mulher, por facto de também ser pouco instruída, e o peso da Igreja Católica ser muito grande na altura, sim, fazia com que... O papel da Igreja Católica com a mulher. E os republicanos, como tiveram uma contenda com a Igreja Católica, temiam que as mulheres fossem manipuladas pelos padres em relação ao voto, e também foi por isso que lhe negaram o voto. A verdade é que esta é uma conquista recente. Já agora, alerto as meninas que aqui estão, que são muitas, que quando tiverem pleno direito ao voto, votem. Porque me parece sempre... Bem ou mal. Assim, é mal. Tu podes votar mal do meu ponto de vista, sim, mas do claro. teu lado é bom. Pronto, portanto as pessoas devem votar em consciência, em quem entendem que melhor representa os interesses do país. Não devem ficar em casa nem abster-se, porque eu acho terrível que os cidadãos, homens ou mulheres, não votem, não expressem a sua vontade. Quando são mulheres, ainda acho mais negativo, porque levou tantos séculos a conseguir esse direito. É uma estupidez as mulheres não votarem, porque nós queríamos tanto o direito ao voto. E hoje ficamos comodamente em casa. E agora é assim, está tão longe. Está a chover, está calor. Está tanto vento. Olha, que não vos dão o voto, não o utilizam. Não digas disparates, Michael. É mesmo, não digas disparates. Não dizes disparates, porque os homens também alguns não votam. Exatamente. O meu pai, eu vou dar o exemplo do meu pai. Pronto, já disseste. O meu pai é de Alentejo, é alentejano. Não é por isso que ele não vota, mas é porque ainda tem a residência no Alentejo, então ele só vota quando lá está. Exatamente. E no, nós, nas alturas das eleições, raramente lá estamos. Então, ele já tentou mudar para cá, só que não sei porque não conseguiu. A minha mãe vai sempre votar, sempre. Claro. Não falha. Não estava a ver mas a tua mãe pai... ficar em casa. Não, nunca. E tu tens que seguir o bom exemplo da tua mãe. Claro. E o meu pai. E o teu pai tem que mudar a residência para Oliveira do Hospital. Já tentou várias vezes, só que não sei porquê. Não, diz tem que não conseguir, consegue. Porque ele já mora em Oliveira do Hospital há muitos anos. Há muitos anos. Sim, que tu já és uma rapariga crescida. És uma rapariga de quantos anos? 14. 14, não tenho bem certeza. Muito crescida. Portanto, se há 14, o teu pai pelo menos há 14 está cá. Mas há mais tempo. Pronto, ainda por isso. Tens que lhe dizer que ele tem que mudar a residência, porque ele assim está a contribuir, Carolina, para a abstenção. Não é pois verdade? Sei. Que é um problema grave na nossa democracia. Inês, tu ias a dizer que esta questão das mulheres não poderem votar e agora poderem votar? Mais uma vez, se prova que por vezes as pessoas não usam e não dão uso das oportunidades que têm, porque neste caso temos o direito ao voto, devemos votar, porque depois não podemos criticar quem nos governa e dizer mal por detrás, porque nós também contribuímos, não contribuímos para a escolha de uma melhor pessoa para nos representar. Exatamente. Inês, e tu querias dizer que tu, quando quiseres votar, quando puderes votar, vais votar sempre, verdade? Sim, sim. Eu acho um sacrilégio alguém ficar em casa em dia de eleições. Já agora, aqui temos quem vota, o nosso Michael já vota. O que quer dizer que neste ano civil em que agora entramos, 2015, vamos ter pelo menos eleições legislativas, lá talvez para setembro, fim do verão. E depois, logo a seguir, se calhar no início de 2016, vamos ter as presidenciais. O nosso Michael Krasovski, oriundo da Crimeia, região da Ucrânia na altura, mas agora russa, como já perceberam, cidadão português, vai poder votar e vai poder escolher também os governantes portugueses de quem ele tanto gosta. Daniel, tu também não vais ficar em casa, pois não? Eu não, porque... Mas ainda só tens? 17. Pronto, ainda falta um ano. Então, meu querido, em agosto próximo já vais fazer 18. Então, vou-te informar que já votas nas próximas eleições legislativas, já vais escolher o governo de Portugal. Hã? Tu e o... Olha, se tiveres dúvidas, pedes ao Michael Krasovski para te levar diretamente às urnas. Patrícia também. Temos aqui já 3 eleitores. Muito bem. Penso que realmente os outros são mais novos, só daqui a uns anitos. Mas já não falta muito, pois não, Inês? Não. Tu estás com? 16. E fazes 17 quando? Em março. Pronto. De março a um ano, ela já está pronta para votar. Muito bem. Rádio Boa Nova. Passemos ao desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade, que também nunca vai ficar em casa em dia de eleições, pois não? É verdade. Muito bem. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já anunciou o calendário do Nacional de Todo Terreno, sendo que a competição vai ter 6 provas, havendo, no entanto, a possibilidade de uma 7ª. A primeira prova será a Barra TT Rota do Douro, nos dias 27 e 28 de março, seguida das provas Vinhos Hervideira Rally TT, Barra Algarve, Barra TT Oleiros Proença Mação, Barra TT Idanha Nova e, por último, Barra Porto Alegre, nos dias 22 a 24 de outubro. A 7ª prova, caso se confirme, será o Rally TT Pinhais do Zezer, ainda com data a definir, que não se realizou na temporada passada devido a um acidente no Rally Sprint de Guimarães, onde morreram 3 pessoas, deixando abalados os elementos do Motor Clube de Guimarães, que deverão voltar à sua atividade normal já este ano. Com principais pilotos temos Rómulo Branco, que terá uma Hilux mais competitiva nesta nova temporada, e também João Ramos, que utilizará o mesmo modelo da marca japonesa. Miguel Barbosa e Ricardo Porém ainda não confirmaram os seus carros, mas espera-se que o piloto do Mitsubishi Racing Lancer se mantenha com o mesmo carro, enquanto Ricardo Porém deverá mudar. Destaque ainda para a possível participação de Carlos Sousa, piloto que participa no Dakar deste ano com o Mitsubishi ASX Racing, da equipa Mitsubishi Brasil. Carlos Sousa pretende disputar todas as corridas ou fazer mesmo um programa parcial, com a intenção de desenvolver o seu carro. Caso Carlos Sousa regresse ao CNTT, a prova nacional ficaria ainda mais forte. A FPAC também já divulgou o calendário definitivo do Campeonato Nacional de Rallys de 2015, onde a maior alteração que se vê é a saída do Rally de Portugal e a entrada do Rally Casinos do Algarve. A justificação dada para a maior prova de Rally disputada em Portugal ter sido retirada é a proximidade de datas com o SATA Rally dos Açores, e nenhuma das datas pode ser alterada. Com a saída do Rally de Portugal e a entrada do Rally Casino do Algarve, a FPAC conseguiu manter o calendário com 8 provas, 2 nas Ilhas dos Açores e da Madeira e as restantes no continente. Sendo assim, o CNR irá começar nos dias 13 e 14 de março com o Rally Serras de Favo, em piso de terra, seguido de 2 provas de asfalto, Rally Cidade de Guimarães e Rally Cidade de Castelo Branco. Depois a prova SATA Rally Açores com piso de terra, voltando ao piso de asfalto com as provas Rally Vinho Madeira e Rally Vidreiro Centro Portugal. E para fechar o calendário de provas, mais duas de terra, Rally de Mortágua, e a última prova, que será nos dias 7 e 8 de novembro, Rally Casinos do Algarve. 100.2 Oliveira do Hospital. Bob Dylan oficializou o lançamento do seu novo disco, Shadows in the Night. Ainda são desconhecidas as músicas deste novo álbum, mas para já poderemos esperar os temas Stay With Me e Full Moon and Empty Arms, ambos covers de temas de Sinatra. Full Moon and Empty Arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon tonight, I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Passamos às questões de saúde com o nosso Daniel Pereira. Desta vez o Daniel traz-nos aqui uma preocupante notícia acerca do encerramento de vários colégios privados para crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Então, Daniel, fala-nos do assunto. De acordo com o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, 8 escolas que tinham no início da semana admitido a possibilidade por dificuldades financeiras, não vão abrir portas para o arranque de segundo período letivo devido a dívidas do Ministério de Educação e Ciência, que na terça-feira garantiu a resposta à Lusa já ter regularizado os pagamentos em falta, restando apenas situações pontuais. Rodrigo Queiroz de Melo referiu, no entanto, que os pagamentos estão pendentes de um visto do Tribunal de Contas, uma situação que a AEP gostaria de discutir e rever com o governo. O que pedimos ao MEC é uma perspectiva, disse Rodrigo Queiroz de Melo. Adiantamento que as instituições estão a trabalhar no sentido de minorar os efeitos que o encerramento dos colégios terá para os alunos e famílias, estando a trabalhar com os pais de forma a permitir que as crianças com necessidades especiais possam ficar em casa. Pois, isto... Vocês têm-se apercebido destas notícias que é dramático para muitas destas famílias porque estas crianças e jovens não podem estar sozinhos em casa. Há aqui um incumprimento por parte do Ministério da Educação. Já temos a Carolina a postos para criticar o Ministério da Educação que não paga os subsídios a estes colégios, não pagou durante o primeiro período e por isso é que agora... É uma vergonha. Mais uma vez, há bocado era uma vergonha do Ministério da Saúde. Claro, agora é uma... Eu acho que é uma vergonha o Ministério da Educação não pagar... devidamente estes subsídios aos colégios. Porque... Estes jovens mais que ninguém precisam. Exatamente. Que os ajudem. Que era isso que os pais diziam, que todas as crianças. É mesmo vergonhoso. É? Vergonhoso. É mesmo vergonhoso. Eu acho que o Ministério da Educação devia ter vergonha. Mas não tem. Mas é que devia, porque já, primeiro faz o que faz com os professores, que também é uma vergonha. É forte com os fracos e fraco com os fortes. Infelizmente, não é? É mais uma vez estamos a ver estes jovens. É que o menino não faz o que faz com os professores, faz com os alunos e faz com estes meninos. O Daniel quer dizer? É que eles não estão a cumprir com a promessa que fizeram. Eles, na vez de pagarem devidamente e até pioras, e a horas, porque estes colégios estão atolados em dívidas. A vida. Aos colégios e às pessoas que os frequentam. E também aos professores que não estão a ser pagos, por exemplo. E atenção, que não são só os professores destes colégios que não estão a ser pagos. Há muitos professores das AIECs que não... Diz o que é uma AIEC, para os senhores ouvintes saberem. É uma atividade de complemento curricular no ensino básico, não é? A educação física. Não, e não estão a ser pagos? Não estão a ser pagos. Há escolas que pediram empréstimos a bancos para pagarem aos professores. Estamos a falar de escola pública. Pública, escola pública. Impressionante. Mais uma vergonha, Carolina, para tu acrescentares às outras. Neste caso, continua a ser do Ministério da Educação. É melhor não que Socrato te ouve. Põe-te na rua a ti e a mim. Rádio Boa Nova. A escola é o meio. Passemos a uma melhor notícia. Viajar até à nossa capital. Capital agora não é distrito, é mesmo a capital. Até Lisboa. Vocês vão ouvir aqui a recomendação da Patrícia sobre a visita à cidade de Lisboa e vocês vão verificar se conhecem efetivamente bem Lisboa ou não. Existem centenas de locais que deverá visitar em Lisboa. Alguns estão escondidos entre as estreitas ruelas da cidade. Por isso, o melhor que tem a fazer é aventurar-se e descobri-los. Repleta de história antiga e um estilo de vida contemporâneo, Lisboa combina na perfeição o novo e o velho. Descendo o Chiado e o Bairro Alto, encontrará alguns dos mais modernos restaurantes e bares de Lisboa. Durante o dia, as ruas enchem-se de multidões animadas a passear pelos museus de arte moderna, pelas lojas de marca, pelas galerias de arte, pelos cafés ou pelas mercearias que vendem produtos gourmet. Desde a Baixa até à Praça do Marquês de Pombal, verá uma Lisboa diferente, com teatros, estações de comboio, cafés e grandes praças onde passar. Dirija-se até Belém para ver o majestoso Mosteiro dos Jerónimos, a famosa Torre de Belém e muitos museus que a rodeiam. Não se esqueça de provar os famosos pastéis de Belém. Desta vez sugiro alguns locais de visita obrigatória, onde ficarão para outra oportunidade. Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço. É uma das praças mais majestosas de Lisboa e foi em tempos a principal entrada marítima da cidade. Ainda hoje pode ver a escadaria em mármore, que sai do Rio Tejo em direção à Praça do Comércio. O nome Terreiro do Paço é claramente uma referência ao palácio que aqui esteve durante 400 anos, até à altura do terremoto de 1755, que o destruiu quase em totalidade. No lado norte, a praça é centrada por um impressionante arco que conduz à Rua Augusta, uma das principais áreas de comércio e pedestres da Baixa de Lisboa. O arco está decorado com estátuas de personalidades históricas, como Vasco da Gama, marinheiro português e Marquês de Pombal, responsável pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto. Os espaçosos edifícios arqueados que se estendem pelos outros três lados da praça são hoje sede de departamentos governamentais, o de alguns restaurantes. E por falar em restaurantes, é também nesta praça que encontra o café mais antigo de Lisboa, o Martinho da Arcada. Abriu as portas com candeeiros que ainda funcionavam a petróleo, passando depois para a iluminação a gás e muito mais tarde para a eletricidade. O Martinho da Arcada viveu as grandes revoluções dos últimos dois séculos e recebeu à sua mesa clientes como Bocage, Fernando Pessoa e Amália. No centro da Praça do Comércio, em tempos usado como parque de estacionamento e devolvido recentemente aos lisboetas, incluindo a estrada do rei Dom José I, rei de Portugal, na altura do terremoto de 1755. Como já não temos muito tempo, continuarei a sugestão a Lisboa no próximo programa. Muito bem, Patrícia. O tema com que nos despedimos hoje pertence a uma banda sonora, tal como o primeiro que pertence ao último filme da saga Transformers. Let Me Like You Do é o novo single de Ellie Goulding, que integra a banda sonora do filme As 50 Sombras de Grey. Produzido por Max Martin, responsável por álbuns de sucesso como The Teenage Dream, de Katy Perry, ou 1989, de Taylor Swift, a canção marca o regresso à britânica após Halcyon Days, editado no ano passado. Love Me Like You Do é, desse modo, a primeira novidade de Ellie Goulding em 2015. Até o momento, a cantora vendeu mais de 6 milhões de álbuns e 20 milhões de singles em todo o mundo. Em 2014, Goulding venceu o Brit Award para a melhor artista feminina. Esta apresentou uma lotada de digressão por arenas britânicas e colaborou com Calvin Harris no sucesso Outside. As 50 Sombras de Grey é um dos filmes mais aguardados de 2015. A obra, realizada por Sam Taylor Johnson, retrata no cinema um fenómeno literário como poucos. No total, foram já vendidos em todo o mundo mais de 100 milhões de cópias. O trailer do filme foi mais visto no YouTube em 2014, com perto de 40 milhões de visualizações. A banda sonora do filme, por seu turno, será editada a 9 de Fevereiro, e o filme tem estreia marcada em todo o mundo no Dia dos Namorados. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta-ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. Touch me like you do, la la.